O jogo possui gráficos estilizados, não ao ponto de ser cartunizado, mas muito longe do fotorrealismo. A impressão que fica é que todos os modelos, tanto os objetos quanto os personagens, não possuem textura, dando um estilo bem uniforme em ambos os tipos. Ainda que a qualidade gráfica não seja realista, a direção de arte faz um excelente uso da iluminação e da paleta de cores. Arcadia Bay, apesar de ser uma cidade que não existe, emana a energia de uma cidade viva, devido à sua alta caracterização. Em cada local da cidade, sejam espaços públicos abertos, fechados particulares ou pequenos cômodos, são marcados por detalhes que tornam esses lugares vivos. Esses detalhes não só contam um pouco da história desses locais ou de como é a rotina deles, mas também dos personagens que os frequentam e dos tipos de pessoas que passaram por ali um dia. Os modelos dos personagens são bonitos. São caracterizados de jeitos tão diferentes que cada personagem parece de fato um personagem e não simplesmente um boneco digital. No geral, não se movimentam tanto, mas quando se movimentam, agem de forma relativamente suave, exceto por uma parte. Todas as falas, sem exceção, possuem uma péssima sincronia labial. Alguns poderiam defender esse defeito dizendo que a Dontnod é um estudo francês, e na época não tinha localizações em outros países como no Canadá, mas essa desculpa não bate. Apesar de fato o time original não ser falante natural em inglês, todo o roteiro foi convertido da língua francesa para a língua inglesa. Todo o áudio original foi gravado em inglês com atores americanos em Los Angeles, Califórnia. E ainda assim foram supervisionados pelos diretores via Skype. Mesmo sendo um detalhe gráfico e não de desempenho, essa estranheza compromete a imersão de um jogo cujo um dos focos principais é o diálogo entre os personagens. Mas apesar desse defeito, no geral todos os personagens são capazes de expressar as mais diversas emoções. O senso de atmosfera é intensificado através da trilha sonora. Para combinar com o gosto da protagonista e um pouco da deuteragonista, as músicas licenciadas fazem parte do gênero indie folk, um gênero com instrumentos mais acústicos e com um ritmo mais relaxado. As faixas foram escolhidas a dedo por um dos diretores, e entre os artistas escolhidos, o de maior destaque talvez seja o da banda Sid Meier's, cujo vocalista, Jonathan Morale, foi responsável pela composição da trilha original do jogo. Dessa forma, a maior parte das trilhas originais carrega um clima de tranquilidade,